Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Neste domingo, eu estou me dedicando a ministrar uma palavra que o Senhor nos deu a respeito de compaixão. Evangelho de João, capítulo 5. Nós estamos, desde 21 dias antes do aniversário da igreja, nos dedicando a um tempo de jejum, de oração e de proclamação profética sobre a região da cidade na qual estamos plantados como igreja. E não tenha dúvida, irmão, não se engane, nós estamos confrontando os poderes das trevas. E os poderes das trevas são os responsáveis por um pequeno desânimo no coração de alguém, por um atrito em família, por uma angústia, por uma amargura, por um fracasso. Não existe uma estratégia espiritual contra a igreja e outra contra você. Existe uma estratégia espiritual contra o reino de Deus. E o diabo quer acertar as vidas. E ao acertar as vidas, ele acerta a igreja. E nós não podemos nunca pensar em igreja institucionalmente. Então é bom a gente sempre raciocinar. Se eu estiver ruim, a igreja está ruim. Se eu estiver triste, a igreja está triste. Se eu estiver mal, a igreja está mal. Se eu estiver bem, a igreja está bem. Porque a igreja somos nós. Não vai acontecer de a igreja estar bem, mas você está mal. Não vai acontecer da igreja estar mal e você está bem. Puxa vida, a igreja está mal, hein? Oh, meu Deus do céu. A igreja está mal. Eu vou até sair daqui. Não, nós somos a igreja. E nós somos responsáveis pelo pedaço que Deus nos deu. Nós vamos estudar aqui que quando o povo saiu para reconstruir, retornando para Jerusalém, os muros e o templo, a Bíblia diz que com uma mão eles seguravam a espada, com outra mão eles seguravam as ferramentas de reconstrução. No dia a dia da minha vida e da sua vida, irmão, você vai reconstruir, você vai trabalhar, mas numa das mãos você tem que ter a espada. É uma batalha intensa o tempo todo. E nós vamos nessa batalha no poder do nome de Jesus Cristo. É no poder do nome de Jesus. E o Senhor tem nos desafiado a uma batalha espiritual. E ao nos estabelecermos nessa região da cidade, e ao confrontarmos os principados e potestades em função do reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. É o que está escrito. E o Senhor me deu uma palavra há algumas semanas para eu ministrar hoje, na continuidade do que Ele está nos ensinando, nessa visão do que é agir contra principados e potestades, batalha espiritual e vencê-los e nos estabelecermos como pessoas, como igreja, numa determinada região, na posição que Deus nos deu. E a palavra que o Senhor tem nos dado é essa: compaixão. Hoje pela manhã eu ministrei alguns textos que vão nos fazendo entender um pouco mais sobre compaixão. E você terá durante a semana, vai estar à disposição na internet para você ouvir essa primeira parte. E agora eu quero continuar lembrando algumas coisas. O que é a palavra compaixão? Você mantém sua Bíblia aberta em João 5. Mas olha aqui o que está escrito. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos para que se compadeçam deles. Salomão está orando no templo, Salomão construiu o templo, e Salomão está dizendo a Deus: Deus, move-te em compaixão. Essa palavra está lá no original hebraico, é raham, que significa amar profundamente, tendo misericórdia, sendo compassivo, com afeição terna, compaixão, referindo-se a Deus, mas também referindo-se ao homem. Ter compaixão, sentir amor e se inclinar para atender, para socorrer. Salomão está orando a Deus, está dizendo: Deus, mova-te em compaixão por essas vidas. Compaixão é um sentimento e, na verdade, é uma ação, é uma posição e uma ação que envolve um sentimento e que vem de Deus. Ter compaixão. Na nossa limitação humana, nós transformamos essa expressão tão profunda em uma expressão muito superficial: ter dó. Ter pena. Por que que é essa expressão? Tem pena. Ah, eu estou com pena dele. Por quê? Quem tem pena é ave. Eu queria saber de onde veio essa expressão, né? A gente às vezes descobre umas expressões interessantes. Ficou marcando touca ali, o rapaz. Aí você descobre que é porque na fábrica tinha uma pessoa que só ficava marcando touca. Aí veio aquela expressão. Você fica marcando touca, você faz uma coisa só o tempo todo ali. Ter pena é uma expressão assim, muito rasa, muito só da alma e superficial. Algumas traduções até traduzem, algumas versões da Bíblia até traduzem compaixão por pena. E é muito mais do que ter pena. Compaixão, Deus tem compaixão. Agora, no livro de Jó, nós lemos um texto que diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Diga comigo: ao aflito, o amigo deve mostrar compaixão. É um texto interessante de Jó. O amigo deve mostrar compaixão. E a palavra compaixão aqui já não é a mesma mais que estava lá referindo-se a Deus. É interessante essa daqui. A palavra é Betesda. Compaixão, Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia. Ao amigo, ao aflito, o amigo precisa ser uma casa de misericórdia. E há uma outra tradução também, o entendimento da palavra aramaica, Betesda, que é casa onde a água flui. Você consegue avaliar poeticamente? Compaixão pode ser também a palavra Betesda, e Betesda significa casa da misericórdia, ou significa lugar onde a água flui. Uma casa de misericórdia é um lugar onde flui. Só a palavra, o verbo fluir, já é uma palavra inspiradora. Fluir já é uma coisa assim, você pode estar falando de um trabalho árduo. Se você perguntar assim: fluiu? Você já fez uma pergunta graciosa. Deu tudo certo. Foi maravilhoso. Fluiu. Ao aflito, o amigo deve mostrar-se Betesda. Irmão, Deus está nos mostrando, primeiro, que Ele mesmo tem compaixão. Deus tem compaixão. Deus sente compaixão, porque Deus é compaixão. E segundo, a palavra também nos diz que nós também podemos fluir na compaixão. Nós podemos ser uma casa de misericórdia, uma casa onde a água flui, compaixão. E a palavra compaixão, ela tem raiz em duas palavrinhas também hebraicas que significam declinar, inclinar, curvar-se, acampar. Então imagina que é alguém que se inclina, que se encurva, que desce do seu lugar e se acampa num outro lugar. Eu saio da minha zona, eu saio do meu estado, eu saio da minha condição e eu me encurvo e eu me acampo. Eu me coloco lá na condição do outro. Isso é ter compaixão. A outra palavrinha, que é ranan, que significa ser misericordioso, mostrar favor, ser gracioso, ser piedoso, tornar-se favorável. São verdades que constroem essa palavra ou esse elemento divino chamado compaixão. O salmista diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Quando eu estou nesse estado que Davi está falando aqui, quando eu e você passamos, porque estamos abalados, precisamos de cura, nossa alma está perturbada, qualquer uma dessas coisas, o salmista diz que basta Deus ter compaixão. A palavra está nos dizendo que quando Deus tem compaixão, tudo que precisa acontecer, acontece. Todos os milagres, toda a provisão de Deus. Esse negócio de compaixão é muito importante, é muito especial, é muito de Deus. Compaixão. Agora leia o Evangelho de João, capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Na verdade, essa palavra vem do aramaico, mas ela era também uma palavra hebraica, o qual tinha 5 pavilhões. Então imagina um lugar muito grande com 5 pavilhões, e em cada pavilhão havia uma piscina grande. Havia uma água que corria, e essa água era represada em 5 pavilhões. E ali era o tanque de Betesda. Até hoje nós vamos lá no tanque de Betesda. Você encontra lá as ruínas no tanque de Betesda. Um lugar bonito de visitar. Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Você já entrou num hospital muito cheio de gente enferma, aguardando? Talvez você já tenha entrado num hospital onde tem uma portaria linda, bonita, com uma poltrona, com uma televisão, com uma secretaria para receber as pessoas, mas você pode entrar em alguns hospitais onde nada disso aparece, onde aparece macas e macas pelos corredores, pelos lugares. E se no lugar bonitinho a gente já não sente tão bem porque é um hospital, imagina entrando num lugar cheio de doentes que não estão sendo atendidos, que não tem esperança, que não tem recurso, todo espírito de enfermidade que você possa imaginar subindo pelas paredes, um ambiente ruim. Esse era o tanque de Betesda. A gente vai hoje lá, só tem turista, com um fonezinho, ouvindo as explicações e tirando fotos, e um lugar lindo, maravilhoso. Mas naqueles dias de Jesus, aquele lugar devia ser a opressão em pessoa. Aquele mundo de gente doente, esperando que em algum momento as águas do tanque se movessem, e aquele que entrasse primeiro fosse curado. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Esse versículo dá para eu e você termos uma ideia de como as pessoas esperavam por esse anjo. E a Bíblia não está dizendo que vinha um anjo. Na verdade, o texto diz que isso era o que acontecia ali. As pessoas esperavam que havia um anjo, que viesse um anjo. E aquele homem estava esperando por 38 anos. Versículo 6. Jesus, vendo-o e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Jesus, vendo, hoje pela manhã, nós vimos a diferença entre ver e ver. No português, a gente traduz muitas palavras que são distintas no original por uma mesma. Jesus estava vendo. Mas se você estuda e se aprofunda, você descobre, por isso eu cito às vezes a palavra no hebraico ou no grego, não é para você ter cultura hebraica e grega, nem eu sei direito hebraico e grego, irmão. Eu só sei o que eu estudo lá com a palavrinha lá, e você vai observar que muitas das minhas pronúncias são também erradas. Eu não estou interessado em que você tenha uma cultura. Não, é só porque existe uma verdade de que lá no original as palavras são muito mais profundas do que nós lemos em português. Então nós estamos lendo Jesus vendo o paralítico. Jesus vendo o paralítico. Hoje pela manhã tem uma expressão assim: João, Pedro e João olhando o paralítico, o coxo, vendo o coxo. Mas quando a gente vai lá no original, a gente descobre que a palavrinha ver no português, ela é muito mais profunda no original. E aqui o texto está dizendo: Jesus vendo. Vendo. Jesus olhando para aquele paralítico. Mas esta palavra, ver, diz respeito a algo que está acontecendo dentro de Jesus. Lá em Mateus 14, verso 14, nós lemos a mesma expressão. Jesus vendo a multidão. E todas as vezes que Jesus, ou que João e Pedro, como vimos pela manhã, olha desse jeito, com esse tipo de ver específico, é gerado dentro dele um sentimento, um movimento, uma revolução que a Bíblia chama de compaixão. Então Jesus olhou para esse paralítico e disse: você quer ser curado? Você tem ideia quantos doentes estavam ali naquele tanque? Sabe o número? Alguém sabe o número? Ninguém sabe o número, mas você pode imaginar, se esse homem estava ali há 38 anos, um lugar tradicional, há 38 anos, todo tipo de enfermo fluía para aquele lugar ali. Você pode imaginar a quantidade de pessoas que estavam ali? Jesus podia chegar assim: aí moçada, todo mundo, levanta! Mas Jesus foi a uma pessoa. E Jesus olhou para esse homem de uma forma diferente. E Jesus fez uma pergunta que poderia ser uma redundância. Não, bobo, eu não estou aqui à toa. Tem 38 anos que eu estou aqui para ser curado e eu não quero ser curado, não. Estou aqui de bobeira, estou passando tempo aqui. Ah. Que pergunta é essa, Jesus? Queres ser curado? Sabe que pergunta é essa, irmão? É quando eu e você encontramos alguém numa rua pedindo comida e você tem compaixão, diz assim: você quer almoçar? Você não está perguntando se ele quer almoçar. Você está dizendo: eu vou prover para você. Jesus está perguntando para o paralítico: você quer ser curado? Jesus já estava movido de compaixão. Como em Mateus 14, verso 14, que Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se, encheu-se de compaixão. Primeira coisa que o Senhor está nos falando nessa ministração e vimos na primeira parte hoje pela manhã. O Senhor nos quer mover em compaixão. O Senhor quer nos mover em compaixão. Quer nos ver cheios de compaixão. Eu posso passar os olhos por tantos doentes. Eu posso olhar o poço de Betesda e falar assim, olha que legal. Mas eu posso olhar para alguém e ser uma casa de misericórdia. Você sabe como chama Santa Casa? Santa Casa de Misericórdia. E você entra ali e você pede misericórdia. Meu Deus, é isso aqui? No atacado, ninguém pode ter misericórdia. Mas individualmente, Deus pode se mover em mim, em você, e gerar misericórdia, e gerar compaixão. Estamos aprendendo que o Senhor quer gerar isso em nós. Vimos pela manhã que isso não é capacidade humana. Não é, irmão. Isso é uma intervenção divina. Mas eu não vou repetir o que eu ministrei pela manhã. Você vai poder ouvir na internet, nos CDs. E eu queria destacar um outro aspecto aqui. O versículo 6, disse-lhe Jesus, queres ser curado? O versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem que ninguém me ponha no tanque quando a água está agitada, enquanto estou tentando, porque ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. O que esse homem fez foi exatamente o que a gente vê ao nosso redor. Ah, a situação está muito difícil, a coisa não está fácil, não. O negócio, eu estou tentando, já orei, já tentei, o negócio é muito difícil, oh meu Deus. Jesus só fez uma pergunta, e só cabia uma resposta: sim. Nós estamos vivendo exatamente isso, irmão. Se você perguntar assim, eu abordei um homem essa semana, e eu falei assim, o que aconteceria se você soubesse que alguém morreu no seu lugar? Ele falou assim, como? Se alguém morresse no seu lugar? Eu ia ficar tremendamente grato. Eu ia falar assim, meu Deus, o que você fez por mim, meu? Eu disse, Jesus morreu por você. Ah, não, isso aí é, Deus é Deus, né? Deus é, pronto, já mudou de assunto, já temos que trabalhar, temos que correr aqui, temos que... As pessoas estão assim, nós estamos assim. Você quer ser curado? Ah, o negócio é o seguinte, aqui tem uma falta de organização. Aqui ninguém, ó, eu já tentei, tem 38 anos que eu estou tentando entrar, mas alguém entra na minha frente, ninguém me ajuda. Meus familiares, ninguém ajuda, meu tio podia ter vindo aqui, mas não me ajuda. Eu falei só, já tem muito tempo que não estamos fazendo, ninguém me ajuda. Essa é a nossa vida, irmão. Esse paralítico expressa exatamente a nossa vida. Estou há 38 anos esperando uma bênção de Deus, uma provisão, uma mudança, um milagre, as coisas acontecerem, meu casamento, meus filhos, finanças. Estou esperando há muito tempo, estou fazendo uma rezinha aqui, estou fazendo uma fezinha ali, estou fazendo... Alguns estão apostando na fé, oh meu Deus, quem sabe, 38 anos, e quando vem Jesus... Está sempre argumentando. Essa é a vida de hoje. Quer ser curado, filho? Não, quando eu estou aqui, ninguém entra. Versículo 8, então, Jesus lhe disse, levanta, toma a tua esteira e anda. Irmãos, Deus está nos despertando como igreja para um tempo em que nós vamos olhar para as pessoas com misericórdia. O Senhor começou a nos mostrar, olha, você não saqueia a casa do valente se antes não amarrá-lo. Nós temos ministrado aqui, irmãos, nós não vamos orar pelo mapa, nós não vamos orar por aqueles lugares, nós não vamos sair ungindo os lugares, nós não vamos jejuar porque a gente decidiu que agora a gente faz guerra espiritual. Não. Tem que ter um motivo, e o motivo são as vidas. Eu disse há uns dias atrás, nós temos irmãos que estão falando assim, ah, pastor, eu estou tão cansado, estou com tanto problema que eu não tenho condição de ficar aí, assim, jejuando, guerreando por outras coisas, eu precisava primeiro que Deus resolvesse para mim, minha vida. E a gente pode confrontar a nós mesmos com Mateus 6:33. Busca, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É que é real, irmão. Na hora de pôr em prática o evangelho, a gente tem as dificuldades. E o Senhor sabe isso, sabe disso, por isso ele é longânimo. Mas nós precisamos perseverar e aprender. Não, Senhor, é isso mesmo. Na hora de eu colocar em prática, eu tenho minhas dificuldades, minhas resistências, mas eu quero colocar em prática. Eu quero viver esse evangelho. Então nós vamos sair. Eu estou em lutas, eu tenho dificuldades, mas eu vou para a tua presença, eu vou te adorar, eu vou atrair a tua presença e eu vou orar pelos outros, eu vou buscar, eu vou guerrear, eu quero estar unido, eu quero estar junto, eu quero me incendiar na presença do Senhor, eu quero ser a igreja do Senhor atuando nessa terra e as demais coisas, o Senhor vai me acrescentar. Elias estava lá depois de uma batalha espiritual muito grande. Elias foi para uma caverna e ficou em depressão lá, dormindo. Ah, não quero sair daqui, eu vim dos céus. Oh, meu Deus. E o Senhor chegou para ele, Elias, o que foi? Ah, meu Deus, não tem ninguém, só eu. Olha a minha vida, olha aqui. Ninguém olha por mim, eu sou o único crente dessa... Levanta, rapaz, levanta. Corre, tem muita coisa para fazer. Vamos lá. E pôs Elias para correr e para trabalhar. E a Bíblia não fala mais da depressão de Elias, não? Fala, não. A maioria dessas pessoas com depressão vão para o médico fala assim, toma um remedinho. Sabe o que tinha que fazer? Vai para a favela e cuida das pessoas lá por um dia. A depressão vai embora na hora. Oh, meu Deus, eu não tenho problema, não. Oh, minha vida está muito melhor. É assim, irmão. E muito mais... Se nós formos realmente buscar o reino de Deus, as demais coisas, Deus vai desembaraçando, irmão. Você é crente? Você é crente? É crente, irmão? Crê nisso. Jesus disse para o homem, levanta-te. Jesus está falando assim, para de ladainha, para de ficar, levanta-te. E aquele homem se levantou, pegou a esteira, imediatamente ele foi curado. Há uma outra versão que diz, se viu curado. Imediatamente aquele homem se viu curado. Irmão, guarde bem os detalhes do texto sagrado. Jesus não deu bola para murmuração, para reclamação, para o nhenhenhen daquele homem. Jesus falou assim, levanta-te. E quem foi que se levantou? Quem foi que se levantou? Quem foi que se levantou? Há quanto tempo ele não levantava? Depois de 38 anos. O texto, numa outra versão que eu tenho aqui, diz assim, ele se viu curado. Ele creu numa frase de Jesus. Numa frase de Jesus. Anos de problema. É que é seu parente, é que é seu familiar, é que é seu vizinho. Anos de... Se sair uma frase, como saiu da boca de Jesus, levanta-te. Agora, o que foi que gerou essa frase em Jesus? Compaixão. A autoridade que vem pela compaixão. Há algumas semanas, eu fui ministrar no encontro nacional da Igreja Metodista. Eu tive um tempo maravilhoso, eram 1.100 pastores. E ali, ministrando a eles, vendo a realidade da igreja, aquele tempo de adoração, de culto maravilhoso, mover de Deus no meio daqueles irmãos, que coisa linda. E foi uma oportunidade que Deus me deu de ter mais comunhão com os bispos. Estavam lá todos os bispos e a bispa da Igreja Metodista. E nós saímos para almoçar um dia, estava sentado na mesa, e alguns deles contando algumas experiências, e o bispo João Carlos, ele é lá do Paraná, ele falou assim: eu fui ministrar em tal lugar, eu tinha um tema para estudar e ministrar, e eu fui ministrar aquele tema sobre a igreja, e eu fiquei olhando a igreja de Sardes, e eu comecei a declarar e a falar algumas coisas muito fortes contra a igreja de Sardes. E o Espírito Santo falou comigo assim: não pregue assim. Aqueles que procediam erradamente na igreja de Sardes eram seus irmãos. Tenha misericórdia deles. E eu fiquei olhando o bispo João Carlos falando assim: meu Deus, o que é isso? E ele falou assim: Deus me perguntou, o Espírito Santo me perguntou, lá no quarto do hotel, antes de sair para ministrar: aonde está o poder? E ele disse: Deus falou comigo, a igreja não precisa de mais poder. O poder já está na igreja. Paulo diz que o poder, o mesmo poder em Efésios, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus, mora dentro de nós. Nós não precisamos orar por mais poder. E ele disse: Deus falou comigo naquele quarto. O poder sem a misericórdia não flui. O poder só flui quando há compaixão. Vimos hoje pela manhã que quando João e Pedro olharam para o coxo com compaixão, os milagres aconteceram. Lemos em Mateus 14:14 que Jesus, quando olhava para a multidão com compaixão, os milagres aconteceram. Esse homem, o paralítico do tanque de Betesda, é literalmente a sociedade de hoje. Paralítico há muitos anos, esperando um milagre, esperando uma coisa fantasiosa, esperando algo que ninguém sabe o quê, e ainda com mil argumentações lógicas. Mas saiu da boca de Jesus uma palavra movida de compaixão. Paulo nos diz, em Gálatas, que amor é fruto do Espírito, que fé é fruto do Espírito, que longanimidade, bondade, mansidão, alegria, temperança, domínio próprio. Fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito é algo que brota naturalmente do Espírito. Você consegue imaginar Deus fazendo força? Vamos lá, Espírito Santo, se esforça. Brota mais um frutinho aí, Espírito Santo, não. Não acomoda não. Peraí. Espírito Santo, vou te lembrar aqui, a nossa missão. Irmão, o Espírito Santo está perfeitamente, em todo o tempo, produzindo frutos. O Espírito Santo é Deus. E Ele não produz algo que Ele não tem. Ele produz porque Ele é. Agora, Ele mora dentro de mim. Por que esses frutos não estão aparecendo? Ele mora dentro de mim. Se o Senhor mora dentro de mim, e tu não só produz, mas és estes frutos, eu quero que esses frutos apareçam em mim. E a compaixão não é uma capacidade minha e sua, irmão. A compaixão é uma operação do Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos num tempo cada dia mais tecnológico, lógico, por isso tecnológico, em que a lógica, ela se apresenta muito mais poderosa, porque é técnica. Está à disposição de todo mundo. É algo mais racional, óbvio, automático, mecanizado. É a busca do ser humano por romper e conquistar, e correr, e fazer e acontecer. Mas o reino de Cristo vai num sentido contrário, nos chamando para a simplicidade, nos chamando para a renúncia, nos chamando para ter mais tempo de jejum, de oração, para estarmos mais sensíveis ao Espírito Santo. Se você trabalha numa empresa, você é pressionado todos os dias a cumprir uma meta, a fazer e acontecer. A isso e aquilo. Tudo funcionar. E às vezes nós nem percebemos que nós vamos transportando isso para o nosso dia a dia. Já viu as crianças? As mães que o digam. 3 horas balé, 3:45, 4:45 já tem que estar no dentista, 5 horas tem que estar no lugar, 6 horas, 7:30 na cama para dormir, 6 horas levanto para a escola, vou na escola, meio-dia, almoço rapidinho, porque tem 2 horas, tem isso, e a semana termina, e sábado, aí eu já fiz para casa, e domingo, segunda, acorda cedo, aula e aula. É ou não é isso, irmão? Desde criança. Esse é o ritmo da vida. A gente olha a casa de Betesda, passa os olhos assim, meu Deus, gente demais. Não, não dá para fazer. Ou então a gente olha para a casa de Betesda e diz, gente demais. Ô, Senhor, cura todo mundo, rapidamente. Ô, Senhor, cura. Deus, por que não curou ainda? Senhor? Por que não curou ainda, Senhor? É, Deus não curou ainda. Por que Deus não fez isso ainda? Por que Deus não fez aquilo ainda? Por que Deus não fez aquilo outro? Por que Deus não... Porque isso aqui na minha vida, meu familiar, meu... A gente não consegue parar e olhar para um só, mas olhar com compaixão. Senhor, eu quero focar isso aqui. Eu quero ver isso aqui. Mas eu quero não com essa correria tecnológica, não com essa correria louca desse mundo que eu recebo e erro do lado do ambiente de trabalho, das coisas na televisão, da internet, do agito... Senhor, eu quero parar como o Senhor Jesus parou e perguntar a alguém, você quer ser curado? Porque eu quero que saia da minha boca uma palavra que gera milagres. Eu quero isso, Senhor. Sabe por que nós estamos cheios de problemas? Porque nós os produzimos. Nós os produzimos. Sabe quem produziu o lixo que está matando os mares? Nossa corrida pela conquista, pela tecnologia, pelas coisas. Sabe quem produziu o estresse do meio-dia, quando você sai para buscar as crianças e o trânsito está insuportável? Nós que compramos carros. Mas se nós que tomamos essas decisões decidirmos, Senhor, eu quero aquietar minha vida. E eu quero que o teu Espírito Santo tenha espaço em mim, porque eu estou ansioso, desejoso de ver o teu Espírito Santo brotando compaixão no meu coração. A palavra do Senhor nos diz, através do autor aos Hebreus, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E ele pode compadecer-se de nós. Existe um elemento do reino de Cristo que se chama compaixão. Quando nós olhamos a palavra no original grego, ela significa as entranhas se revolverem. Jesus teve compaixão. Na verdade, o texto no original está dizendo as entranhas de Jesus se revolveram. Houve uma confusão, houve um... Quando Jesus olhou aquela multidão e ele caiu em pranto e dor e desejo e angústia diante de Deus, Senhor, cura esse povo. O máximo que eu e você conseguimos é ter dó. Oh, tadinho, oh Deus... Eu nem consigo ver isso, que coisa, ai meu Deus, meu coração ficou pequenininho. Eu quero mais do que isso, Senhor. Eu quero que o Senhor gere em mim uma compaixão. E toda compaixão resulta em uma palavra de autoridade que produz milagres. Eu quero jejuar, eu quero orar pela região da cidade, eu quero orar por essas vidas, mas eu quero orar com compaixão. Eu quero sentir dor profunda em amor pelas vidas. Um familiar, um amigo, um vizinho, e toda a ação, fruto de compaixão, gera um milagre. As pessoas não precisam mais de uma ação social da igreja. Na verdade, as pessoas estão tendo acesso a muitas coisas. E até lá no interior, lá na região muito pobre, as pessoas não precisam só que a gente vá lá e leve alimento. Vai ser bom, mas vai passar. As pessoas estão precisando de um mover do Espírito Santo. E o Senhor está nos desafiando a começar da minha vida. E eu quero que você entenda, irmão, que nós não estamos saindo para guerrear em oração, em jejum, só porque a gente tem agora uma estratégia nova. Não mais, muito mais do que entender. Eu quero que você creia. Que você repreenda e tire fora do seu coração, de sua mente, qualquer outro pensamento. Não, não é sair para guerrear por guerrear. Não é sair para guerrear porque o pastor quer que a igreja cresça. Não. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E nós queremos ser Jesus para esse povo. E Jesus tinha compaixão. Num atrito no casamento, Espírito Santo gera compaixão. Lembre-se que compaixão não é dó. Oh, que dó do meu marido, estou com tanta dózinha dele, não vou nem brigar com ele mais. Não. Compaixão. Senhor, eu quero brotar em choro, em dor, em um sentimento de amor para com alguém que está fazendo errado ou que está necessitado, que produz um milagre. Como é que você se chama, irmã? Elisângela é membro do Projeto Adoradores lá em Porto Seguro. Ela está aqui com a filhinha. Tem mais alguém com você? Quem que é? Sua sogra. Deus abençoe vocês aqui. É sua cunhada que está no hospital? Já recebeu alta. Glória a Deus. Qual o nome dela? Sandra. Sandra. 40 dias no CTI. Graças a Deus já está em casa. Eu fui visitar a Sandra no CTI. Eu entrei naquele lugar. Eu não quis nem olhar os outros boxes. Eu falei, Senhor, é muito difícil. E eu fui ali no box onde estava a Sandra, no CTI. E eu olhei para a Sandra e falei assim, meu Senhor, o que, que eu posso orar aqui? Fisicamente, desacordada, em coma, mas fisicamente mostrando, terminal. Uma condição que os médicos falaram assim, eu não sei o que vai ser, não sei se salva. Eu falei, Senhor, o que é que eu vou orar? Espírito Santo, o que é que eu vou orar? Como eu vou orar? Põe alguma palavra na minha boca. Irmão, se nós formos as pessoas e o Espírito Santo não agir com uma compaixão, dor, é possível que eu chegue lá, ó, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu cumpri no meu papel, Senhor, em nome, está escrito a tua palavra. Mas o Senhor quer fazer aquilo que eu senti lá naquele CTI, que não é porque eu sou bom, porque eu sei, porque eu dou conta, porque eu faço corretamente, é porque o Espírito Santo vem. E ele gera dentro de nós uma dor, um choro, um clamor. E talvez você vá acordar de madrugada com um choro, um constrangimento de ir para diante do Senhor, e nem sei porquê, Senhor, eu estou chorando, eu estou me lembrando de fulano, de ciclano. É a compaixão que o Senhor está gerando. Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Muita gente orou pela Sandra, mas muita gente Deus levantou para orar com compaixão. Nós estávamos lá em Porto Seguro, e a pastora Cristina estava orando, e chorando e clamando, Senhor, põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão. Compaixão. E Deus não quer que a gente saia fazendo isso no atacado, mas Deus põe ao seu lado alguém, põe ao lado dela outra pessoa, põe ao lado dele outra pessoa, um a um, como Jesus fez no tanque de Betesda, um só, que vai se portar como a sociedade se coloca hoje, cheio de argumentos tecnológicos, cheio de argumentos filosóficos, cheio de achismos dessa sociedade de hoje, mas vai sair da nossa boca uma voz com uma palavra: levanta-te. E ele imediatamente se levantou. E ele nunca mais ficou naquele lugar. Pegou sua esteira, sua cama e foi embora para casa. Fecha os teus olhos, irmão. Eu queria desafiar você a pedir ao Espírito Santo olhos para ver alguém. Senhor, dá-me olhos para enxergar alguém como o Senhor enxergou. Dá-me olhos para fitar alguém como Pedro e João fitaram o coxo na Porta Formosa. Senhor, eu vou embora para casa e é possível que eu ligue a televisão, é possível que eu entre na internet, é possível que eu me comunique com muita gente ali no Facebook, no Twitter, é possível que eu vá dormir, é possível que amanhã eu já acorde logo, agitado, e cheio de coisas para fazer, e saia assim loucamente no sistema dessa vida, desse mundo, e só veja sexta-feira quando eu disser graças a Deus. Mas eu não quero andar assim essa semana. Eu quero ter um tempo com o Senhor. E ainda que eu esteja no ônibus lotado, no trânsito difícil, ainda que eu tenha que chegar logo no trabalho, porque eu tenho muita coisa a resolver no dia de hoje, eu quero andar com um espírito manso, calmo, tranquilo. Eu estou te pedindo isso, Espírito Santo. Milagrosamente, intervenção do Senhor, eu quero ter uma semana de quietude na tua presença. Descansado, sempre proclamando que o Senhor vai intervir, que o Senhor vai abrir as portas, que o Senhor vai dirigir, sempre ouvindo a tua voz, guiado pelo teu Espírito Santo. Eu quero uma semana assim. Porque eu quero ter olhos de Jesus para alguém. Eu quero ouvir alguém narrar rapidamente, superficialmente, alguma coisa e ver o teu Espírito Santo movendo minhas entranhas com compaixão. Fecha os teus olhos, ore a Ele. Fale baixinho, mas fale, deixa a voz sair da sua boca e diga isso: Senhor, eu quero isso para esta semana e eu publico isso com a minha voz. Eu quero um tempo, uma experiência na tua presença, onde o Senhor vai me permitir chegar a alguém, como o Senhor chegou no meio do agito, aquele paralítico, e ter uma palavra, movida não pela convicção, pelo poderio, mas movida por compaixão. Quando eu for orar para aqueles lugares do mapa, quando eu for jejuar, quando eu for interceder, quando eu for me reunir na célula, eu quero que seja, Senhor, por compaixão. Senhor, eu quero te dizer que eu estou recebendo nesta noite, não instruções, não orientação, eu estou recebendo uma palavra profética, eu estou aprendendo e guardando que tu moves com compaixão, e eu quero uma experiência de me pegar chorando, gemendo, com as entranhas revolvidas de amor e interesse por alguém. O Senhor pode fazer isso, Jesus? O Senhor pode me acordar de madrugada? O Senhor pode me fazer sonhar com alguém, pensar em alguém? O Senhor pode. O Senhor pode, durante o dia, me fazer encontrar com alguém, me fazer lembrar de alguém. O Senhor pode, durante o dia, em qualquer momento, do agito do tanque de Betesda, o Senhor pode me fazer orar por alguém. Eu quero, Senhor, ter compaixão. O poder já está em mim. Eu não quero ficar pedindo mais poder. Eu quero jejuar para me sensibilizar ao Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, orar e Te adorar, estar cada dia mais em intimidade com o Senhor, em intimidade sensível ao Senhor. Eu quero, Jesus. Sempre diante do Senhor. Precisamos levar vasilhas vazias. Todas as vezes que tivermos vasilhas vazias, Ele vai encher de azeite. Há momentos que no altar do Senhor, vasilhas vazias significa me arrepender. Eu me esvazio me arrependendo. Eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes que eu olho para a multidão doente. Eu estou muito ocupado. Todas as vezes que eu olho para a multidão e eu tenho argumentos como daquele paralítico, tem sempre um motivo lógico, tem sempre alguém para pôr culpa, tem sempre um tempo para correr. E a gente vai vivendo a vida e deixando para trás muita coisa que gostaria de fazer, de experimentar, mas não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, muito corrido. Senhor, eu quero me arrepender de tantas vezes que eu passo pelas pessoas correndo e eu não tenho tempo para ouvir, para orar, para interceder, para pensar nelas. Eu tenho que pensar em mim o tempo todo. Eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de demandas, eu estou cheio de metas, expectativas, mas eu quero, como Jesus, como Pedro, como João na Porta Formosa, eu quero olhar as pessoas de um jeito diferente, com compaixão. E eu quero ver a compaixão produzida por Ti em mim, gerando milagres na vida dos outros. Se você quer nessa noite dizer: Senhor, eu me arrependo, eu reconheço diante do Senhor e Te declaro publicamente, eu tenho corrido demais, vivido demais, para mim tudo é muito automático, muito mecânico, tudo muito correndo atrás de coisas, de organizações, e até mesmo no que diz respeito a teu reino, a tua obra, eu estou sempre muito agitado, eu não quero isso, e eu me arrependo de andar assim. Se você quer dizer isso a Ele, fique de pé. Declare publicamente, ficando de pé: Senhor, eu preciso me arrepender, eu quero me arrepender. Eu até disse um versículo outro dia para uma pessoa, eu até orei por outra pessoa, mas sempre com o coração assim: não é possível, meu Deus, eu estou sempre achando que as pessoas estão duras, estão resistentes, talvez eu esteja achando que as pessoas estão mesmo recebendo o que merecem. É incrédulo, não quer Deus, já chamei para o culto, mas eu quero, Senhor, me arrepender disso, e eu quero orar e olhar, olhar e orar por essas pessoas com compaixão. Você pode levantar a sua voz e declarar a Ele: Eu quero ser uma pessoa que anda percebendo os outros. Como Jesus olhou para a multidão, mas olhou com compaixão. No meio da multidão olhou só para um, mas olhou com compaixão. Eu quero isso, Senhor. Eu quero chegar lá no meu ambiente de trabalho amanhã e ter compaixão. Não é ter dó, não, Senhor. Não é achar, lamentar que elas vão para o inferno. Não, eu quero ter compaixão. Algo sobrenatural que Jesus tinha, porque o Espírito Santo vinha e movia Jesus de compaixão. Eu quero ser movido de compaixão. A mente e o coração de uma pessoa são um universo inescrutável, irmão. Eu estou aqui à frente e eu posso olhar o rosto de cada um de vocês. Eu posso ver expressões, mas eu nunca vou poder saber o que está acontecendo dentro de você. Você nunca vai saber o que está acontecendo dentro de alguém, a não ser que essa pessoa te conte, e você vai saber um pouquinho. A não ser que o Espírito Santo te revele, você vai saber um pouquinho. Então, quando você vir alguém chorando diante de Deus, se derramando diante de Deus, ainda assim você não vai saber o que está acontecendo ali dentro. Mas você pode saber, tem alguma coisa acontecendo ali dentro que está levando aquela pessoa a chorar diante de Deus. É possível que você já tenha chorado diante de Deus muitas vezes, por algumas dores, por algumas lutas. Ninguém vai saber o que está acontecendo dentro de você. Mas, irmão, eu quero dizer uma coisa muito prática a você. Quando o Espírito Santo começa a revolver nossas entranhas, nós somos tomados de um pranto, de um choro, de uma dor. Ninguém vai saber o que está acontecendo dentro de nós, mas o Espírito Santo saberá. Primeira vez que eu fui ao Museu do Holocausto, eu passei naquele lugar muito rapidamente. E antes de todo o grupo, 200 pessoas, eu saí fora. Me encostei num muro e fiquei ali aguardando. Eles vão sair, vão passar por aqui. Legal, mas eu não, já vi que eu tinha visto. E olhando para um bosque lindo, maravilhoso, eu fui tomado de um choro. Eu chorava, eu chorava. Eu falei assim, Deus, por que eu estou chorando desse jeito? Meu Deus, eu vi aquelas coisas lá dentro, mas eu não fiquei tão impactado assim, não. E o Senhor dizia, deixa eu chorar pelo meu povo. Chore pelas vidas que estão indo para o inferno, como esses judeus iam para a câmara de gás. Eu nunca tinha experimentado as entranhas revolvidas como naquele dia. E eu quero dizer a você que você pode buscar do Senhor. Eu quero uma experiência que o meu pastor disse que é possível. Até por curiosidade, eu quero uma experiência, Espírito Santo, de ser remexido nas entranhas, de compaixão por alguém, por algo, por um motivo. E se você, como eu, já teve experiências assim, eu desafio você e desafio a mim. Senhor, eu quero essa semana ser tomado pelo teu Espírito em compaixão por alguém. De uma forma muito prática, eu quero me pegar sozinho num canto, num lugar, chorando, compulsivamente, chorando, por um motivo do Senhor, por um assunto do Senhor. E eu quero ser usado por Ti para gerar luz para alguém. Minha semana pode ser maravilhosa. Eu posso ganhar 1 milhão de reais essa semana. Eu posso resolver todas as coisas que estão nas minhas mãos. Eu posso fazer acontecer essa semana. Mas se o Senhor não me der uma experiência assim nessa semana, eu vou terminar minha semana em falta, necessitado, frustrado. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor me conduza de tal forma que eu tenha uma experiência assim, de experimentar compaixão por alguém. Nós oramos ao Senhor, Pai, e nós te pedimos nesta noite. Estamos tão acostumados a pedir por nós mesmos, a pedir que o Senhor nos dê uma semana que todas as coisas fluam, que aconteçam. Mas nós estamos dizendo ao Senhor que nessa noite nós queremos sair daqui como Betesda, casa de misericórdia, lugar onde a água flui. Eu quero, Senhor, estenda suas mãos e profetize sobre os irmãos que estão ao seu redor. Uma semana sendo um lugar onde a água flui. Em meio a toda correria, todo agito, todo aquele ambiente do tanque de Betesda, seu local de trabalho, das suas aflições em casa, o Senhor vai te dar a oportunidade de olhar para alguém com olhos de misericórdia e ter experiências profundas com o Senhor.